Bem-vindo ao Sistema de Sucesso OK no ShopMart.com. Quais são esses 4 passos essenciais? Agora chegou o momento que você estava esperando. Agora você descobrirá quais são estes 4 passos essenciais para aprender inglês fluentemente. Estes passos não significarão nada se você não os colocar em prática. Então comece hoje a aplicá-las. Passo 1. Planejar. Cada dia, você precisará deliberadamente iniciar o seu tempo de aprendizado de inglês preparando a sua área de estudo e a sua mente. É importante revisar as suas metas para manter em foco exatamente o que é que você quer. Baseado na sua meta de curto prazo, você anotará o que vai fazer hoje para atingi-la. Estas tarefas serão seus alvos diários. São as coisas que você sabe que precisa estudar ou fazer para alcançar a sua meta de curto prazo. Passo 2. Preparar. Agora que sabe o que precisa fazer de imediato para realizar o seu sonho de falar inglês, você pode começar a preparar o material para estudar e exercícios para praticar o idioma. Passo 3. Praticar. Com estes exercícios em mãos, você começará a praticar aquilo que está aprendendo. Você pode praticar com a pessoa que está te ajudando a aprender ou sozinho com os exercícios que você preparou. Depois de praticar, você precisa buscar oportunidades e situações em que pode usar aquilo que praticou. Assim, você continuará a praticar, só que de forma mais natural. Passo 4. Avaliar. Você pode finalizar o seu tempo de aprendizado cada dia fazendo uma autoavaliação para consolidar o que está aprendendo. Use este tempo para anotar as suas dificuldades e os seus progressos. Este processo servirá como pré-planejamento para o dia seguinte. Este tempo também servirá para organizar e guardar os seus materiais para poder encontrá-los com facilidade no futuro quando quer tirar uma dúvida ou fazer uma revisão. Este processo é importante para refinar as suas técnicas de aprendizado e assim ajudar você mesmo a ser mais eficiente com seu tempo e acelerar o alcance das suas metas, ok? Agora vamos ver cada um destes 4 passos em mais detalhes. Para ouvir o restante desse clipe, acesse nosso site shopmart.com.